desfilar, debutar no país. Esbugalhar e vociferar, sermos felizes. Nossa boca percorrer as tocas da paixão, recordar e se apaixonar, apontar nosso não. Nós vamos roubar o alegre porto um navio, depois um navegar, um além-mar pelo rio. Aventura é outro lugar. Arriscar, arriscar a vida antigamente. Nós estamos amanhã. História viva, conversamos de manhã. Vamos combinar que tudo vá acontecer. Se nada pintar, pintar um nada, tremer. Vamos deportar um navio. Ilha que pintar, vamos cantar e afundar o navio. Esbugalhar, vociferar, sermos felizes.